Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Ações macabras, queridos ouvintes, aqui Alexandre Nerdmaster, e este é o 64º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu trouxe quatro queridos amigos para tratarmos de um dos nerds mais macabros e sanguinolentos da história do cinema. E este cara quem é, Bruno Frick? Diga para nós quem nós vamos homenagear hoje. Ah, ele é o senhor dos zumbis, ele é o ser mais foda de todos os zumbis do universo, cara. Jorge Romero, o Lorde Senhor dos Zumbis, cara. Quando ele entra em jogo, ele dá mais um para todos os zumbis. Boa. Esse episódio será da série Notórios Nerds, porque eu acho que todos os meus convidados vão de concordar. Não dá pra negar que Jorge Romero é muito nerd. Ah, sim. Com certeza. Porra. Não há dúvida, né? E para conversar comigo, além de Bruno Gunfrey Frick, o pai, criador e responsável do Pod Trash, diga oi para todo mundo, Bruno. Horror. Eu não digo oi, eu digo horror. É verdade, ele diz horror. Medo. Desespero. Caso o ouvinte do Paranerd eu não conheça o podcast, porque é um absurdo, que eu já recomendei e desrecomendei várias vezes esta porcaria de programa aqui no Paranerd, o que, que a galera encontra lá no podcast, Bruninho? Não, falando sério, no podcast a gente fala geralmente de filmes que não são mainstream, são filmes underground e que usualmente as pessoas consideram ruins, mas a gente gosta bastante e se diverte de falar deles. Não, mas de maneira equivocada, né? Chamar esses filmes de ruim é um disparate, é um despautério, uma coisa horrível. Por exemplo, a gente gravou recentemente o Batman com o Alexandre, o host do Paranerd aqui. Ele adora muito o filme, né? Batman e Robin. Não sei por que eles fazem isso comigo. Eu gosto tanto deles, eles param o goleiro. É óbvio que o link pra esse episódio do podcast Batman e Robin, Santa Paciência, Batman. Eu ainda lembro o título até hoje, pra tu ver como é que isso foi traumático na minha vida. Viu? Muito bem, vai estar nos links relacionados. Não devia, mas vai estar, fazer o quê, né? É, se a galera quiser algo mais cabeça, com a participação do Nerdmaster lá no podcast, a gente teve também o Ataque dos Tomates Assassinos. Esse foi foda. Que é uma comédia, digamos, pastelão, né? Uma comédia nonsense, como, por exemplo, Apertem os Pilotos. Apertem os Pilotos foi ótimo, né? Apertem os Cintos que o piloto sumiu, né? Aliás, o Tomates Assassino é considerado o pai desse tipo de filme, né? Exatamente. Bom, e além do Bruno Frick, que é o meu querido especialista em Romero nessa conversa, eu trouxe alguns outros lunáticos também para conversar, inclusive um outro Bruno, sim, que é o Bruno Costa dos Cinéfilos e do Cruzador Fantasma. E aí, meu querido? Tudo bem, como é que estão as coisas aí? Tudo certinho? E olha só, vamos ressuscitar os mortos hoje, é isso mesmo? É, bem por aí. Você sabe que eu só te chamei porque no Twitter você é o Zumbirosca, né? Pois é. É o zumbi rosca, né? É o zumbi rosca, né? É, zumbi rosca. A gente pegou o zumbi rosca pra ser o zumbi da conversa, né? Se você quiser no meio do cast falar miolos, fica à vontade. Assim, é, pois é, né? Então, vamos lá. Já que a maioria de votos aí falou que é zumbi rosca, vamos que vamos, então. E, Bruno, o que que é o ocinéfilos.com.br? Cara, o cinéfilos.com.br é um site de crítica colaborativa, onde a galera pode enviar as críticas, a gente publica dos filmes, enfim. E a gente tem lá o Cinecast, onde a gente fala sobre grandes clássicos do cinema, a gente tenta falar sobre grandes filmes que influenciaram e influenciam muita gente. É por aí. O papo lá é nesse nível aí. Excelente. E o Cruzador Fantasma já foi pro espaço e ainda continua assistindo? Se o Panda não mandar pro espaço... Não, brincadeira. O Cruzador Fantasma é um site que fala sobre quadrinhos, a galera pode passar lá. A gente tem a Transmissão Fantasma, que é o nosso podcast, onde a gente bate um grande papo sobre, enfim, guias para quadrinhos, para pessoa que quer comprar alguma coisa pela primeira vez ou quer ingressar no mundo dos quadrinhos, ou mesmo o pessoal que já tem uma bagagem, mas quer ouvir uma informação diferenciada. E tem muita brincadeira, muita palhaçada. Tem um fantasminha lá, aloprando a porra toda, que te ama, que mandou um beijo para você, inclusive. E mande um beijo para ele também. Por que que o Fantasminha não tá gravando aqui, cara? Eu acho isso uma puta falta de sacanagem. Afinal de contas, ele é um morto, né, cara? É, pois é, porque olha, verdade. Uma de férias do Cruzador, ele não pode gravar, entendeu? Ah, tá. E, além disso, eu também trouxe para aumentar o vamos dizer, o bojo das vítimas desse ataque zumbi, o meu querido Leandro, do Nerd Disse. E aí, Padawan, como é que você tá? Tudo jóia, mestre. E você? Tudo bom, filho. Prontinho. Tu sabe que como, entre aspas, o mais gordinho aqui, você é a vítima número um, né? Sim, é que vai dar mais tempo de comida pro pessoal. Não, depende. Olha só, se for uma ladeira, é só ele deitar e rolar, cara. Derruba um monte, né? Vocês sabem muito bem que a regra número 5 para a sobrevivência de um ataque zumbi é foda-se o seu amigo gordinho. Ah, obrigado, sempre. Se não é gordinho, é um mordomo, né? Tiro na perna e sai correndo, né? Não precisa não, é só correr mais que ele. A não ser que o seu amigo gordinho seja que nem o Steel, né? Do filme do Romero, aí fodeu. Aí não dá pra... Mas esse tipo de gordinho é raro, né? Apesar de que, como a gente vai discutir, nos filmes de Romero até um manco paralítico ganha dos zumbis, né? Isso é fato. Mas deixa pra lá, vamos continuar. E como é que está o Nerdice, meu querido Padawan? Tá bem, mestre, tá bem corrido, porque nós começamos com várias ideias malucas de, além do podcast mensal, agora nós temos o Nerd Session, que nós vamos nas pré-estreias dos filmes mais, como vamos dizer assim, mais bem cotados, que lançam. Oi? Mais cobiçados. Isso, e saindo do cinema, 2, 3 horas da manhã, nós estamos gravando um episódio, um mini podcast sobre o filme, sem spoiler, sem nada. Mas tá bem legal, nós tivemos bastante acesso e bastante retorno do pessoal. E também nós estamos em parceria com o Geek Talk, fazendo o Nerd Talk News, que é um programa semanal sobre as notícias da semana. Sabe? E falando sobre o Geek Talk, já que eu trouxe alguém do Nerdice, tem que trazer do Geek Talk também, senão eles sentiriam ciúmes, né? E eu trouxe do Geek Talk o cidadão chamado Nando Almeida. E aí, Nando? Olá. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom contigo, meu querido? Tudo tranquilo, tudo certo. E o que é o Geek Talk, meu filho? Cara, o Geek Talk é um site que a gente posta resenhas de filmes, a gente fala sobre games antigos, tem o podcast também, tem o Nerd Talk News que a gente posta lá. E estamos aí, cara. É um site muito legal, acessem. Muito bem. Os links para todos esses primorosos sites estarão nos links relacionados e voltaremos daqui a pouquinho para falar de Jorge Romero, o rei dos zumbis, daqui a pouquinho depois dos recadinhos. Um abraço. recados. Bom, antes de vocês poderem ouvir o sensacional episódio a respeito de Jorge A. Romero, vamos, em primeiro lugar, alguns pequenos recadinhos. Primeiro deles, se você desejar mandar uma informação, apontar um paradoxo, qualquer outra coisa dessas, mandem um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. O Twitter do Paranerdia é @paranerdia e a página do Facebook é facebook.com/paranerdia. Vamos também falar o seguinte: comprem os filmes do Romero nos links relacionados que estão aqui no momento merchandising logo abaixo aqui no Paranerdia. E o recadinho final, e esse é o recado que todo mundo estava esperando, vamos agora... o resultado da promoção entre Paranerd e a Taverna do Ogro Encantado, que no episódio 63 do Mundo de Bikman está sorteando uma sensacional pelúcia musical do Stay Puft, o monstro de marshmallow do filme do Caça-Fantasmas. E o vencedor desta promoção, após serem realizados 8 sorteios, e não, eu não tô de sacanagem, eu tive que sortear e ressortear 8 vezes, porque os 7 cidadãos anteriores não cumpriram as regras do sorteio, que tinha que fazer um comentário no post do Bikman, e o cara que retweetou a frase e que fez o comentário e que por isso merece ganhar sim a pelúcia é o senhor Márcio Neves Machado. Eita, esse cara é bom, esse cara tá sempre fazendo comentários sensacionais lá no Paranerd. Aí ele agora vai receber a pelúcia do Stay Puft em sua residência. Para isso, Márcio, meu querido, eu sei que você está ouvindo isso, manda um ADM lá no @paranerdia com as tuas informações, teus dados pessoais, para poder encaminhar para a Taverna do Ogro Encantado para que eles possam te enviar a pelúcia. Valeu? Muito boa sorte para você, meu querido Márcio, e muito bom. Vão haver outras promoções em breve, gente, não desistam ainda não. E lembre-se sempre que este programa do Mundo de Bikman foi um oferecimento do Taverna do Ogro Encantado, o melhor site de venda de memorabilias e outras coisitas da internet. Bom, ficamos por aqui, fiquem agora com um sensacional episódio sobre o Jorge Romero. Vamos lá. Ei, Luke, eu sou seu pai. Becomes one of them. It gets up and kills. The people it kills get up and kill. Estamos de volta! Bom, Bruno Frick. Uhum. O senhor, uhum, como sócio fundador e responsável pelo podcast, sabe que está na, vamos assim dizer, ingrata tarefa de ser o especialista dessas conversas, né? Sim, pá, por que não, né? Afinal de contas, o lixo, a tracheira toda, essas tosquices, pode deixar na minha conta, cara. Não tem problema, não. Então, já vou de cara perguntar-te uma coisa. Jorge Romero só faz filme de zumbi? Claro que não, mas eu particularmente gosto mais dos filmes de zumbi. Mas ele fez muita coisa diferente, cara. Tipo? Ele fez filme até de macaco, porra. O Romero, cara, nos intervalos da trilogia, que a gente chama da trilogia dos mortos, pelo menos entre um filme e outro, ele fez alguns projetos pra tentar sair um pouco dessa onda, mas acabou que ele sempre voltava, né, cara? Não tinha jeito. É, ele voltou, inclusive depois do remake da Madrugada dos Mortos, né, o Dawn of the Dead, que ficou aqui no Brasil como Madrugada dos Mortos, ele voltou a fazer, né, filmes de zumbis, etc. Mas ele fez muita coisa diferente, cara, como, por exemplo, algumas adaptações de livros do Stephen King. Ele fez duas, que eu lembro agora, ele fez duas. Sim. Fez também, pô, aquele filme de macaco que o Nerdmaster tanto gosta. Comando Assassino. Comando Assassino, é, tem um filme que ele fez, um filme bem antigo, inclusive, que na verdade é um drama, tá? Que é uma história de um vampiro que é bem interessante, tá? Que o nome do filme é Martin. Eu gosto bastante, o meu irmão que infelizmente não pode estar aqui. O Martin também é muito adoro maneiro. Esse filme. O Martin é muito maneiro, filme... cara, muito maneiro. Muito... Um que eu gosto muito do Romero fora da área zumbinesca, né? É o Máscara do Terror, Bruiser. É muito foda esse filme também, muito bom, cara. É, tem um outro do Romero também, fora dos zumbis, que é um thriller, que é o Season of the Witch. É muito interessante também, que conta a história lá de uma dona de casa que passa por uns problemas lá. É spoiler aqui? Pode dar spoiler? Pode. Mete bronca. Tem certeza? Porque, é um filme de mistério, né? Porra, mas que é um filme de mistério de 1972, cara. Toma vergonha nessa cara. Ah, cara, mas eu sou contra spoilers. Eu acredito que as pessoas têm que assistir os filmes. Mas, enfim, é um filme bem interessante. Conta a história de uma suposta dona de casa normal que, ao passar do filme, você vai vendo que ela não é tão normal assim. Se envolve com assassinatos, com bruxarias, etc. É um filme bem interessante, eu recomendo também. É o segundo filme da carreira do Romero também. Ele não é tão bem acabado como os filmes que depois ele vai fazer, né? Como o próprio Dawn of the Dead, etc. Mas é um filme bem interessante que mostra a criatividade dele, né? Depende do que você considerar bem acabado, né, Bruno? É porque o Romero, ele tá naquele hall de diretores que usam muito a criatividade porque ele tem pouco orçamento, né? Exato. Lembra muito, por exemplo, o Wes Craven no início de carreira, o Don Coscarelli, o próprio John Carpenter, entre outros, né? O Roger Corman, etc. Pô, o Corman é o rei do improviso. Exatamente, né? Então, esse é o tipo de diretor que, poxa, apareceu alguém lá na produção que tem um sobrinho que é dono de uma padaria, chama ele pra fazer uma cena dentro de uma padaria, entendeu? É assim, as coisas vão aparecendo, ele vai inserindo no filme. Então, é bem interessante. Obviamente, depois, né, principalmente depois do Dawn of the Dead, que ele ganha um dinheiro legal com o filme faz bastante sucesso, aí ele passa a ter, inclusive, atores bons, né? Não atores de, sei lá, amigo, do vizinho, do filme, entendeu? Cara, mas eu acho que no caso pelo menos dos filmes de zumbis do Romero, só começou a melhorar mesmo no Terra dos Mortos. Por quê? O Dia dos Mortos eu ainda achei que ele tava meio mambembe ainda, ele não tava com aquela produção ultra mega blaster, entendeu? Sim, o Dawn of the Dead, né, ele deu dinheiro, mas ainda assim ele precisava arcar com alguns custos, ele tava com diversas dívidas, até porque ele, antes do Dawn of the Dead, ele fez o Crazies, que, pô, eu particularmente gosto muito também, é um filme de extermínio, eu acho, Exército no Brasil, de Extermínio, né? Exatamente. É, o Exército de Extermínio, que não deu dinheiro, tá? Esse filme foi um fracasso pra produção. Porque, você quer que eu conte a história do Romero? Conta! Ele se formou em tecnologia numa faculdade qualquer lá da Pensilvânia, né? Cara, eu não lembro agora o nome, mas renomada, e se juntou... Eu lembro, você quer que eu diga? Você é o dono da parada? Pô. Ah, muito obrigado, querido. O George Andrew Romero, sim, o Ed Andrew, acredite se quiser, ele nasceu em 4 de fevereiro de 1940, na cidade de Nova York, Estados Unidos, de descendência cubana, e isso explodiu minha cabeça, e entrou na renomada Universidade de Carnegie Mellon, Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. E depois de graduado, Romero passou a dirigir seus maravilhosos curtas comerciais e seus filmes lindos. Que coisa fofa. Qual foi o primeiro filme do Romero, Freak? É o Night of the Living Dead, claro. Que coisa foda. É um dos filmes mais cultuados de zumbis, ou eu diria até de terror, no mundo, né? Ô, Leandro. Oi. Como tu conheceste Jorge Romero? Qual foi o primeiro filme de Romero que tu viu? Nossa, o primeiro assim que veio na minha cabeça, cara, foi do Living Dead, The Night of Living Dead. Netflix Dead, é isso? Isso. Sim, sim. E tu, Nando? Cara, eu comecei com o Romero pelo Dia dos Mortos. Bom. Meu pai tinha fita cassete e eu assistia direto, cara. Era esse e Exterminador do Futuro 2. Ah, muito bom. Bom, bom contraste, diga-se de passagem. É, né? Até porque o Schwarzenegger, todos sabem que é um zumbi, né, cara? Pô, é. Talvez ele atua como sem um, dúvida. Né? Saracana. É verdade. Bruno Costa, qual foi teu primeiro Romero? Cara, na verdade, foi engraçado, porque eu vi o Exército do Extermínio, que o Bruno tá falando, e depois eu vi a refilmagem dele, muito tempo depois, né? Mas o que ficou na minha memória foi a primeira versão. E eu peguei logo na sequência o Night of the Living Dead, né? E depois eu vi a Trilogia dos Mortos e aproveitei e vi mais alguns dele. Não sou um grande fã do Romero, sinceramente, assim, não sou um grande fã do... Então, prepare-se pra ser quicado dessa conversa agora. Desculpa, tchau, um abraço. Não, mas o que eu ia falar é exatamente isso que você falou com a relação do A Noite dos Mortos-Vivos ser um filme cultuado, né? Muita gente acha hoje, inclusive vendo o filme, que o filme é bobo, que o filme não tem nada demais para ser este filme cultuado que as pessoas falam. Só que as pessoas têm que se lembrar que esse é um filme de 68, né? As pessoas têm que fazer essa transposição pra época, pro que ele passou, pro que ele fez através do filme. Esse filme é extremamente inteligente em várias sequências, não inteligente em termos técnicos. Ele não faz nada de muito diferente, até de uma linguagem cinematográfica bem, bem fraca, até no sentido de, como é que eu posso dizer, tecnicamente falando, que é a marca do Romero. Eu diria, Xará, eu diria que é crua, porque o Romero, com o tempo, ele se torna um diretor bem eficiente, principalmente no quesito terror. Exato, isso que é exatamente esse ponto que eu ia chegar, Bruno. Com o tempo, ele vai ganhando realmente amadurecimento. E nesse ponto, no Night of the Living Dead, que é um filme de baixíssimo orçamento, como o Bruno falou, que essa é uma marca, inclusive, registrada do A Noite dos Mortos-Vivos, a gente pode ver que o Romero busca muita referência, principalmente da década de 20, 30, daqueles filmes de terror gótico. O Bruno deve saber até melhor do que eu, porque ele com certeza tem uma bagagem muito mais extensa, mas ele faz referência a esses filmes, tem um quê desses filmes ali, entendeu? Principalmente na forma como ele conduz, até por ser um filme preto e branco, a gente tem que lembrar disso, que ele foi só colorizado digitalmente muito depois. Enfim, ele sabe utilizar a atenção, ele brinca muito com essa coisa, mas tecnicamente falando, não é uma grande execução, como o Bruno falou, até porque é o primeiro filme dele também, né? E você sabia que o Noite dos Mortos-Vivos foi preto e branco de propósito, porque o Romero achava que o preto e branco ia dar um clima muito mais assustador do que o filme colorido? Cara, eu acho que isso é muito mais lenda, Alexandre. Eu acho que ele fez porque realmente a grana era curta, era mais barato você filmar em preto e branco, e depois, óbvio, ele vai falar que foi intencional. Não, sempre tem essa, né? Não, isso é papo. Se ele pudesse fazer colorido, ele teria feito colorido. Eu não acho que isso mudaria. Eu, como o Bruno falou, essa coisa crua que ele fez, entendeu? Lógico, ser preto e branco dá até um tom mais clássico pro filme. Tem muita gente que não sabe que o filme é de 68. Tem muita gente que acha que o filme é da década de 20, 30, quase. Sim, sim, sim. Olha só, uma coisa que eu acho que corrobora com essa lenda dele ter feito preto e branco de propósito é porque ele conseguiu, para o orçamento do Living Dead, né, do Night of the Living Dead, $100,000, que em 1968 era grana pra canudo. Uhum. Então, esses $10,000, eles apareceram de uma forma até incomum pra época. Por quê? Foi 10 mil do bolso do Romero e mais 90 mil do bolso dos outros sócios dele na Image, né? Image. Image 10 Productions. Exatamente, que eram 10 sócios, por isso o 10, claro. E cada um juntou, vendeu o carro assim de cachorro quente, vendeu o carro da mãe, vendeu, sei lá, roteiro pra televisão. Cada um juntou 10 pratas e eles conseguiram esse orçamento. Só que o problema, o aluguel das câmeras e os rolos de filme, na época estavam muito caros. Exato. Então, metade do orçamento, basicamente, foi só pro filme. Porque ele quis fazer película, entendeu? Ele quis começar grande. E aí, ele gastou muito dinheiro com rolo mesmo. A gente não pode esquecer que, até hoje, na verdade, Bruno, é assim, né? Quando você quer fazer um filme, você aluga as câmeras do estúdio, né? Os estúdios trabalham dessa forma. E imagina, assim, tudo bem, o orçamento que ele tinha, 100 mil, que não era nada absurdo, até porque, se a gente for pegar os filmes da época, a gente tá falando da década de 60, você já tem grandes filmes sendo feitos. Kubrick, por exemplo, fez 2001 já nessa época e tudo. Sim. Mais. Sim, o 007 então, tava bom, espionagem, ficção científica tava muito em alta nessa época, na década de 60 e tudo mais. Os próprios filmes de terror, né, Bruno? Nessa época, nessa meiuca aí dos anos 60, tava em voga os filmes de vampiro, principalmente. Sim, também, exatamente. Então, Alexandre, assim, desculpa, cara, mas $100 mil não é um grande orçamento pra você fazer um filme. Ele, foi o que o Bruno falou, cara, ele teve um gasto, assim, grande. Você vê que as locações ele teve que levar pra um lugar bastante isolado pra poder fazer, pra não ter muito problema, principalmente com essa coisa de nas cidades tem uma fiscalização grande em cima disso e tudo mais, enfim. Então, cara, não foi tão fácil fazer esse filme quanto parece, não, bicho. Ele filmou numa chácara, né, num sítio, então ele alugou lá e fez, mas teve colaboração, né, tanto que nos créditos do próprio Night of the Living Dead, ele teve participação lá da polícia local, que cedeu carros, né, teve também de uma televisão pra poder mostrar os repórteres lá de uma televisão local, enfim, ele teve... um produtor de filme, tá, ele precisa sempre ter apoio de alguém. Eu não sei se foi o Romero que correu atrás disso ou os próprios sócios dele, tá? Acredito que o produtor do filme, porque isso é trabalho do produtor, você achar parcerias pra você poder compor não só elenco, você compor o cenário, você compor... por exemplo, o Romero não é um Ed Wood, gente, então... graças a Deus, né? Ainda bem que ele não é um Ed Wood. Então senão ele botaria, sei lá, um carro com uma caixa de papelão em cima pra dizer que é carro de polícia, entendeu? Pra dizer que é a sirene, enfim... Ele fez uma coisa bem feita. Pro orçamento que ele tinha, até que é um filme bem executado, tá? Pra falta de experiência que ele tinha, e eu diria, ele debutou bem. É um filme bem interessante, obviamente, é um filme mais lento do que os filmes de hoje em dia, sem fazer piadas com os zumbis que andam devagar. Ele é um filme... Para os padrões de hoje em dia, o Noite dos Mortos-Vivos é um filme bastante arrastado, cara. Mas eu te garanto, porque eu assisti essa semana todos eles de novo para poder gravar isso aqui. Cara, ainda dá para assistir tranquilo. Alexandre, os takes longos deles não me incomodam, sinceramente. Eu acho que a dinâmica do filme, inclusive, pede isso, né? É praticamente um local, 90% do filme, que é a casa, né? Eles estão ali dentro, enfim. Então, óbvio, ele dá muita atenção a essa coisa da relação entre as personagens de dentro da casa. Eu acredito que essa dinâmica, inclusive, favorece você, pelo menos, fazer esse filme, como o Bruno falou, já que você não tem tanto orçamento assim, faz uma locação só, cria uma estrutura dentro da dinâmica das personagens, deixa estabelecer os conflitos ali dentro, pra você aproveitar esse orçamento em outros pontos que formariam, no caso, os plot points, digamos assim, do filme, né? As cenas realmente de ação, onde ocorre algo de diferenciado, né? Então eu acredito que... mas quando você fala em ação, você não pode esperar zumbis que saltam. Por favor, pelo amor de Deus. Agora, uma coisa que todo mundo aqui, eu imagino que concorde comigo ao explicar... Já existiam filmes de zumbis antes do Romero, como por exemplo White Zombie, do Lugosi, e vários outros. Agora, Romero com certeza foi o cara que achou a fórmula correta para os filmes do zumbi, ou eu estaria sendo muito prepotente em dizer isso? É o seguinte, o Romero, opinião minha, tá? O Romero, ele conseguiu realmente achar uma fórmula. Por quê? Porque antigamente os filmes de zumbi, você não tinha uma ideia do que acontecia, você não tinha uma plot interessante. Por quê? Eles tentavam fazer um zumbi só, que era como se fosse um monstro. Por exemplo, um filme da Hammer, ou então um filme mais antigo dos monstros clássicos da Universal, como O Lobisomem, o Frankenstein, etc. Exatamente. O Romero, ele criou a horda de zumbis usando um pouco o esquema que os italianos naquela época faziam muito nos filmes de terror italianos, que era você meio que montar um thriller, encurralar os protagonistas num canto, pra eles passarem por aquela situação. O Night of the Living Dead é um filme de refém, thriller, na minha opinião. É muito parecido com alguns filmes, não diria os diálogos, né, que são aqueles filmes italianos de investigação e etc. Mas mais pra pegada dos filmes de terror, como o do próprio Mario Bava e etc. Ah, o Zombie do Lúcio Futi, porra, é bem nesse estilo, né? O Zombie veio depois, né? O Zombie, na verdade, vendido com... O zumbi, no caso, é nesse estilo do zumbi Romero, do zumbi horda, né? Falando encurralando as vítimas. É um apocalipse. O zombie do Lutefoot, inclusive, o final dele é o final do Night of the Living Dead. Você só muda os zumbis, você tem um pouco mais de, digamos, ideias pra poder fazer os zumbis do que do Night of the Living Dead, que foi o primeiro. Sim. Tá. Então, a diferença. E sem contar que é um filme filmado em Technicolor, né? É um filme colorido, e não preto e branco. É, essa coisa do apocalipse zumbi, né? Como a gente tem usado essa expressão e principalmente está em voga atualmente, a gente pode dizer que o Romero é o precursor disso, né, cara? Ele começa essa coisa dos zumbis tomarem conta, da humanidade ter que começar uma resistência. Essa história ela é um pouco arranhada em Night of the Living Dead, né? Ela começa a tomar uma cara ali. E depois ele, obviamente, vai dando desenvoltura. Como o Bruno falou, o filme ele tem uma plot interessante. Ele não é um filme de terror puro, simplesmente assim. Ele tem, obviamente, o terror, mas ele também tem uma crítica ali, sabe? A questão... Sim, muita crítica política, muita. Exato, então tem um estofo, tem um background ali pra ser analisado que o Romero, de forma inteligente, criou pra dar todo um embasamento ao Night of the Living Dead. E é interessante que ele explica certas coisas, né? O Romero, ele começa a explicar, olha, de onde veio o zumbi, de onde surgiu a coisa toda. Aí ele bota ali pra você, quer dizer... No segundo ato, inclusive, que o pessoal já tá todo mundo reunido na casa, ele usa muito a televisão ali pra fazer essa ligação com o mundo exterior, pra explicar o que tá acontecendo. Então o Romero é muito inteligente nesse ponto, Alexandre. Inclusive nesse filme, você tem a origem do tiro na cabeça, entendeu? Sim. Porrada na cabeça pra poder matar o zumbi, é ali que começa. Foi o Romero, cara, a maior parte dos clichês de filmes de zumbi quem inventou foi o Romero. A horda de zumbis. Os grunhidos. Ralando, né? Zumbis que não falam nada, né? Zumbis que só atacam. O tiro na cabeça, que é o único jeito de derrubar o zumbi. O zumbi todo putrefato, né? Zumbis com os pedaços também, é coisa do Romero. Agora, o termo apocalipse zumbi, cara, eu acho que não foi criado no A Noite dos Mortos-Vivos, não. Não tô falando que o termo foi criado. Tô falando Eu ideia. Eu entendi, mas eu acho que a ideia não nasceu no A Noite dos Mortos-Vivos, ele nasceu no A Madrugada dos Mortos, que é o Dawn of the Dead, que aqui no Brasil foi chamado de Despertar dos Mortos, né? Mas tudo bem, eu ainda chamo de Madrugada. Porque no Dawn of the Living Dead, o original do Romero, e um pouco também no do Snyder, né? O Zack Snyder também botou bastante isso, é o pega pra capar, é o famoso... Fudeu, gente, o mundo tá perdido, entendeu? Ele inicia a história com Night of the Living Dead. Ele te dá um epílogo do que iria acontecer, entendeu? Sim. Então você já amarra um pouco a ideia de que os zumbis estão tomando conta. Você vê pelo número de infestação de zumbis, que a casa vai sempre aumentando, o número de zumbis a atacar o lugar onde eles estão. Você vê essa coisa de ter que sair de um ponto de fuga pra ir pra outro. O que me incomoda um pouco no filme do Romero, não sei se o Bruno vai concordar comigo, é que depois do Night of the Living Dead, a fórmula parece ter sido estabelecida por ele. E isso parece ter ficado muito enraizado, essa coisa de estabelecer um local, naquele local ocorrer ação, zumbis estarem do lado de fora, precisarem ir atrás de você num determinado ponto. E parece que todo mundo quis seguir um pouco essa fórmula, entendeu? É isso que eu acho que engessou um pouco o processo, pelo menos do terror, no ponto de zumbi. Mas que ele é o precursor disso, não dá pra dizer, óbvio, é claro que é. Ele criou todos os trejeitos, pensou, que o Bruno falou, essa coisa do tiro na cabeça, que inclusive depois serviria pra todos os jogos de zumbis que a gente conhece. Todos. Eu lembro uma vez que eu tava num fliperama, primeira vez que eu joguei House of the Dead 2. Ah, muito bom. Inclusive, o filme é muito bom também. Não, o filme é uma... Você sabe que eu odeio o Ibol, Bruno, então para com isso. Merda. O Brunão adora. Eu odeio o Ibol. Já te falei, você toma cuidado que ele dá porrada em blogueiro. Eu já te falei que a gente ainda vai gravar um curta Nerd Master versus o Ibol. Bom, isso não importa. Eu tava... jogando, né, o House of the Dead 2 no fliperama, com aquelas pistolinhas de plástico, né, de fliperama. A primeira coisa que eu fiz, mirar na cabeça. Eu não matei nenhum zumbi com tiro em outro lugar que não fosse com tiro na cabeça. Se tivesse naquela época da minha vida os achievements, com certeza eu teria desabilitado algum só a tiro na cabeça. Headshot, né? Headshot. É só headshot. Se fosse na época do Unreal Tournament, seria headshot. Monster kill, monster kill. De crer. Nando. Oi. E Leandro, vamos botar os dois na conversa, porque senão eles vão ficar só ouvindo e curtindo a prévia do Nerd antes de sair, né? Coisas que Romero criou na sua, assim já falada, fórmula, que eu acho que vocês já devem ter percebido também. Um personagem negro forte. Vocês percebem isso nos filmes do Romero? Todo Romero tem... Eu não digo forte no sentido... É o negão fodão, né? Não, no sentido Terry Crews, né? É, no sentido que o personagem tem importância no filme e é necessariamente... um cidadão da cor negra. Vocês percebem isso nos filmes? Sim, no aquele do Dia dos... Não, Dia dos Mortos não. Despertar dos Mortos, que é o do shopping, né? Sim. É, o negão é o salvador, né? Ele é o fodão, cara. Ele chega matando todo mundo. Tem até... não sei se pode dar spoiler. Pode dar spoiler, né? No filme de 78. Tipo assim, quando tá tudo fudido, os zumbis estão atacando o shopping e tal. É ele que chega e fala, não, vamos embora daqui. Vamos matar todo mundo, já era. Ele que traz o helicóptero pra galera. E uma curiosidade que eu ri muito. Eu dei um daquele puta que eu pariu quando eu vi no remake do Madrugada dos Mortos, né? Que ele é o padre, uma, né? Numa certa cena aparece um evangelista televisivo. É o ator que fez o negão do... Eu acho que os outros atores também, eles aparecem no... Vários atores fazem pontas, né? Tem vários. O Snyder gostou de botar easter egg no Madrugada. Sim, no Madrugada dos Mortos é cheio de easter eggs pros filmes antigos do Romero. Uma coisa interessante de falar, né, Bruno, é que, cara, o que teve de refilmagem, bicho, dos filmes de Romero, puta que pariu, cara. Não, basicamente todos os filmes dos mortos dele antes do Terra dos Mortos já foram refilmados. Uhum. Mas eu já deixo claro uma coisa, só dois prestam. Tudo cagado. Não só a refilmagem, tá, gente? Inclusive tiveram as cópias, caras de pau, principalmente dos italianos, aquele povo muito legal, entendeu? Os turcos também fizeram muita coisa. Verdade. Porra, eu imagino como é que deve ser a noite dos mortos-vivos turcos. Ah, cara, tem um que inclusive o zumbi é o herói, cara, então... Caramba! Meu Deus do céu! Tem igual os Vingadores turcos, né, Bruno? É, porra. Agora, eu só queria falar uma coisa rapidinho do Noite dos Mortos-Vivos, eu posso aqui, rapidinho? Por favor. É o seguinte, o Romero, a impressão que eu tenho, vendo, revendo e assistindo novamente o Noite dos Mortos-Vivos, é que ele mesmo, no início do filme, não sabia como ele ia tratar os zumbis dele. Parece que ele foi descobrindo o que era um zumbi no início, porque quando você vê, assim, o primeiro zumbi lá naquela cena do cemitério, no iniciozinho, lembra muito o Boris Karloff nas interpretações dele da múmia, né? Ou então do próprio Frankenstein. Sim. No começo do Madrugada, né, do Despertar dos Mortos, tem zumbi ali que parece sonâmbulo, tem zumbi ali que parece só um maluco querendo atacar, tem zumbi ali que parece retardado mental andando pela rua. Foi explorando, né? Esse ponto que eu cada um até que achou. É, esse ponto que eu quero chegar, porque o Romero, creio eu, que ele não tinha idealizado ainda que o zumbi é um ser que age por instinto, como ficou nos últimos filmes dele, principalmente. Sim. Você vê que, poxa, nessa primeira cena, quando aquele zumbi lá tá perseguindo a mulher, ela se enfia no carro, ele tenta abrir a maçaneta, ele pega uma pedra pra quebrar o vidro. Sim, você vê que ele raciocina. Mais à frente no filme, os zumbis, pô, eles se incomodam com os faróis de um carro, eles quebram o farol do carro, entendeu? Então você vê que eles ainda têm inteligência. Coisa que nos outros filmes, o Romero mesmo vai tirando, né? Sim. Os filmes do Romero, o que tem de clichê... Não digo nem clichê, mas frases de efeito que viraram frases realmente antológicas pro cinema. Eu volto mais uma vez ao Despertar dos Mortos, aquele cientista no começo do filme da entrevista dizendo que cada morto que se levantar matará, e outro que ele matar, matará também, e continuarão matando. É tiro na cabeça, ou então você tem que separar a cabeça do corpo. Aí isso já virou marca registrada do Romero. E a famosíssima frase do nosso querido Peter, que é o personagem negão foda: quando não houver mais espaço no inferno, os mortos caminharão sobre a terra. E não por acaso é a frase que o Televangelista, que é o mesmo ator, falou no Madrugada Kick, né? Com certeza, cara. O Bruno tava falando aí sobre o aprendizado dos zumbis, né? Na Noite dos Mortos-Vivos. Eu concordo, Bruno. Eu acho que ele ainda tava aprendendo a linguagem da criatura que ele tava desenvolvendo, cara. Eu acho que ele ainda não sabia muito bem como lidar. Ele queria contar aquela história, ele tinha a história bem amarrada na cabeça dele, mas ele não sabia como agir com o monstro, né? Você vai vendo que em determinadas situações o zumbi, ele perde um pouco da inteligência, em determinadas situações ele ganha essa inteligência quase que de volta, né? Eu acho que talvez no Day of the Dead realmente ele tenha estabelecido o que é a criatura, né? Eu acho que no Day of the Dead ela segue um padrão, e ele até brinca com essa coisa da evolução, ou pelo menos do aprendizado do zumbi, né? Com a questão da civilidade e tudo mais, depois a gente vai chegar lá e vai falar melhor disso. Mas no Night of the Living Dead ele ainda tava realmente engatinhando muito com isso, ele ainda tava dando contornos, porque a gente entenderia a ser o zumbi, né? No perfeito, ponto... perfeito. Cara, e no Day of the Dead, né? No Dia dos Mortos, tem o segundo zumbi mais foda da história do cinema, que é o Bud, né? Ele só perde, na minha opinião, pro zumbi negão do Terra dos Mortos. Eu acho ele mais foda do que o Bud. Mas o Bud é de um carisma ímpar, né não, Frick? Sim, verdade. Vale zumbi não, Romeriano? Vale. Ah, então eu acho que o zumbi Delaco é muito mais maneiro, cara. Afinal de contas, ele é um zumbi aquático que luta contra tubarões no Zombie 2, cara. Tá bom. Concordo. Mas, cara, eu acho... Vamos, né? O zumbi negão do Terra dos Mortos, eu não sei nem se esse zumbi tem nome, mas se não tiver, tudo bem, você sabe é que... É o zumbi frentista, né? É o zumbi frentista, isso. Ele é o zumbi que é o líder da zumbizada, cara. Que porra, é o general da tropa. Ele é o primeiro zumbi do filme que tem a consciência que, tipo assim, enquanto todos os zumbis ficam olhando pros fogos, ele não fica olhando. Aí ele começa a bater, tipo, não olha, cara, vamos matar. É verdade. Tem outros zumbis também que vão ganhando. Por exemplo, nos filmes mais recentes do Romero, você tem essa. Tem os zumbis que são. A gente pode chamar de líderes, né? Que eles meio que criam as seclas, né? O próprio Land of the Dead, né? Que. Particularmente eu não gosto muito desse filme, mas você vê que tem aquele zumbi também que é mais fortão e tal, e que ele impõe respeito aos demais zumbis. E apesar dos zumbis serem mais burros nesse filme, né? Sim. Bruno, o Frick, você acha que isso em parte é por conta da cultura pop de jogos como Left 4 Dead ou outros desse gênero? A questão do zumbi ter ficado burro ou a questão de aparecer zumbis com inteligência, zumbis com características especiais? Acredito que, de uma forma geral, os filmes eles evoluíram, né? Porque você já sabe que o vilão ele tem a sua horda. Você hoje em dia tem aquela formulazinha que Hollywood adora fazer, né? E o Romero tá em Hollywood, né, galera? Hoje em dia ele não é mais um produtor independente. Então ele tem que seguir o jogo, né? Ele tem que jogar o jogo. Então, se ele não fizer como o pessoal espera, como o público de hoje em dia espera, não vai ter sucesso, ele vai ter fracasso e provavelmente não vai voltar a fazer filmes. Mas eu acho que sim, começou com jogos, começou também com outros tipos de filme, como por exemplo, os próprios filmes dos anos 80 que tinham os monstros. Lembra daquela comédia, eu esqueci o nome agora, que era os Goonies do Terror? Não, era Monster Squad no Monster original. Monster Squad, isso. Monster eu não Squad. Lembro como é que é o nome em português, não era, mas Monster Squad era muito foda, cara. Exatamente. É o Goonies de terror. É o Goonies enfrentando Drácula, lobisomem e a múmia. E o pior. Nossa, passava no cinema em casa direto. Isso, esse filme. E o pior de tudo é o Goonies com a ajuda do Frankenstein. Exatamente. Que é o Slod, né? Se você parar pra pensar, é o Slod. Mas... É o Goonies e Frankenstein contra Drácula, Lobisomem e Amor. Meu Deus. Mas é muito bom. Deu a louca nos monstros. Deu a louca nos monstros, isso. Deu a louca nos monstros. Se a gente for parar pra pensar, Bruno, essa evolução dos zumbis, cara, foi algo que o próprio Romero já tratou no Day of the Dead. E ali ele já deu a deixa que os zumbis poderiam evoluir, né? É, sim, de uma sim, forma ou de outra, querendo ou não, essa evolução que os zumbis tiveram nos filmes, nos próprios games e nos próprios filmes dele, todas estão atreladas a Day of the Dead, porque ali ele já tratou do tema que, obviamente, ele só desenvolveu futuramente. Então, acho que nem é por... Ah, óbvio, tem essa questão, claro, comercial, que a gente sabe, né, Bruno? Uhum. Mas ele já tratou do assunto. Então, querendo ou não, ele já queria evoluir a criatura. Ele já queria mostrar que, olha, alguns podem ser diferentes, alguns podem ser... De uma certa maneira, ter características diferentes, né? É, e viva o Bubby. E viva o Buddy. O Buddy aí só começa a matar todo mundo depois que os caras matam o cientista, não é? Sim, porque o Buddy era amigo do... O Buddy gostava do cientista. Mataram o cientista, filhos da puta. Então eu vou pegar vocês agora. Tanto que a hora que ele mata um dos caras, ele até bate continência, assim, tipo, tudo irônico, né? Tipo... Sim, cara. Uma brincadeira muito legal que o cientista fala pro Buddy que o zumbi poderia aprender noções de civilidade, né? E você vê que ali no, entre eles, né? Nada do que eles faziam ali, eles não se entendiam em momento nenhum. Tem uma cena icônica ali dos filmes do Romero em Day of the Dead que eles estão reunidos numa sala, o Bruno deve lembrar disso, que eles estão reunidos numa sala, a mulher levanta, quer sair, o cara pega uma arma e ia atirar no próprio companheiro, né? Falou assim, olha, se você não ela, eu vou atirar em você. Então, quer dizer, ele faz essa brincadeira, mostrando que se um zumbi poderia aprender a civilidade, por que não nós humanos também não poderíamos aprender? Então, o Romero não é bobo, né, cara? Não é. Inclusive, no Day of the Dead, que você tá falando, a gente tem também o Romero mostrando que, além da capacidade do zumbi de aprender coisas novas, ou seja, ele não é apenas uma criatura que age por instinto, ele ainda consegue lembrar, ele tem memórias. Isso fica claro no Day of the Dead mesmo, que é o último da primeira trilogia, né? No próprio sim. Dawn of the Dead eles também falam isso, porque aquele monte de zumbis estava indo pro shopping meio por memória afetiva. Isso, uhum. Isso, exatamente. É também verdade. Não, mas acho... o que eu quis dizer é que nos filmes mais novos, cara, no último filme dele, no último é qual? Ilha dos Mortos. É a Ilha dos Mortos, então no penúltimo, no Diary of the Dead. Diário dos Mortos. Uhum. Tá, cara, tem um zumbi palhaço, cara. Porra, Então, se porra, o zumbi é capaz de fazer a maquiagem, cara. Porra, ele é inteligente, cara. Eu acho que é a evolução normal, né? Chega daquele só zumbi, aqueles bobos meio que retardado mental, que só anda devagarzinho. Não, acho que foi uma evolução normal, sabe? Tinha que mudar. Senão ia ser mais o mesmo, né? Também, né? Uhum. Zumbis bobos que andam devagarzinho, que por acaso foram inventados pelo Romero, né? Sim. Mas eu acho que ele viu isso, essa necessidade de mudar, não ficar naquela mesmice de sempre. Ah, mas vocês estão de concordar comigo? Nada contra, que eu amo esse filme, mas o Snyder exagerou, né? Zumbi maratonista... Né? Zumbi da Anne dos Santos. Porra, né? Zumbi Usain Bolt, cara. O zumbi que faz 100 metros rasos em 10 segundos. É verdade, parece que a infecção zumbi dá. Tem esteroides, né, cara? Porque os zumbis eles ficam bombadões e correm pra cacete. Cara, né, cara, eu acho que não, sabe? Eu acho que quando o cara vira zumbi, ele liga o foda-se. Entendeu? Então dane-se, eu vou quebrar minha mão ao bater nessa porta? Foda-se. Eu vou quebrar minha cara ao bater no vidro do seu carro? Foda-se. O Romero também fez mulheres interessantes, personagens femininas interessantes nos filmes dele, né, cara? Sim. Apesar de que a Bárbara no filme do Romero tava muito dama em perigo, né? Bárbara só foi um personagem realmente forte, na minha opinião, no remake de 90 do Tom Savini. Foi muito bom, na minha opinião. Mas além da Bárbara no Night of the Living Dead, tinha aquela esposa do... Eu esqueci o nome do cara que tava dentro do porão. Sim, ela é uma personagem muito forte. É o casal Tom e Judy, se eu não me engano. Sim, por aí. Então, ele gostava dessa construção. No Day of the Dead você tem aquela Sarah, se eu não me engano, né, o nome dela, que é uma personagem extremamente forte também. Então, ele gosta de brincar com essa coisa, né, de uma personagem feminina forte, o negro, como você falou, como um personagem de destaque no filme, geralmente fazendo uma tríade com um personagem assim, branco, enfim, ele sempre misturava muito isso, né, e dava o ritmo, a narrativa dele funcionava sempre de uma mesma forma. A gente falou da questão da fórmula, né, mas eu acho que isso era proposital até, ele queria colocar situações parecidas dentro do que ele queria mostrar como esse apocalipse zumbi que a gente tá falando. Sim, aqui. Às vezes ele partia também pro estereótipo do alívio cômico, né? Um personagem bobo, que nem aquele bobão atirador do Terra dos Mortos, ou o Flyboy, né? Que é o piloto de helicóptero do Despertar dos Mortos. Eu achei que ele foi meio alívio cômico no sim, totalmente. Bebia, puxava aquela bebidinha, né? Entendeu? Exato. E, cara, a gente chama hoje de estereótipo, mas na época que o Romero fez, não era. Foi ele que inventou esses estereótipos, né? Então, exatamente. Isso que ele é importante, né, Bruno? A gente tá falando aqui, a gente tá brincando e tudo mais, mas, cara, ele criou toda uma concepção, toda uma ideia que... A gente tá hoje conversando sobre isso aqui, porque Night of the Living Dead, querendo ou não, você pode gostar ou não gostar, mas tem que ser respeitado, cara. Sim, é um dos filmes mais... O Nerdmaster Abril é um dos filmes mais cultuados de todos os tempos. Você pode botar... Não tô dizendo questão de ser um filme tão bom quanto, ou se tecnicamente é perfeito como o outro, apesar de eu não achar, mas existem dois filmes que são muito cultuados. Blade Runner e Night of the Living Dead. Sim, exato. Cara, são tão cultuados que eu tava guardando isso pra depois fazer uma piada com isso, mas pô, vou mandar agora. Você sabe como é que eu conheci Night of the Living Dead? Como? Eu conheci Night of the Living Dead assistindo num episódio de Bump, que era um bonequinho de massa, que era um monstrinho debaixo da cama que passava nos sábados de manhã no SBT, o Mr. Bump, não sei se vocês lembram desse desenho. Nossa, verdade. E nesse desenho, um episódio se chamava A Noite do Pão Vivo. The Night of the Living Dead. Isso é bom demais, cara. Desenho que eu conheci Night of the Living Dead. Cara, é muito bom, é muito bom. Isso aí, inclusive, foi uma comemoração, se eu não me engano, de 30 anos do lançamento do Night of the Living. 30 ou 20 anos, não tô lembrado agora. Que eles fizeram? Eles tiraram todos os zumbis do filme e botaram pães de forma, cara. Que é muito... Caramba! Muito eu gosto bom. Do Bruno, o conhecimento dele trash não tem limite, cara. Cara, eu tenho a edição de 30 anos do Noite dos Mortos-Vivos, que foi lançada aqui pela NBO, se eu não estiver errado. Aí tá lá. Tem a versão colorizada, a versão preto e branco, e o curta, The Night of the Living Bread. Cara, eu vi esse filme a primeira vez em VHS, cara, o Night of the Living Dead, cara, que é muito maneiro, cara, é muito bom. É muito bom. Outra coisa muito bom, ótimo. É importante da gente falar, cara, é que o Noite dos Mortos-Vivos, ele fez uma coisa interessantíssima. Geralmente, na exposição dos filmes, a gente já apresenta a personagem principal, né? Ou a personagem de maior destaque no filme. Sim. O Romero não. O Romero, óbvio, a Bárbara tem um posicionamento de destaque, mas na verdade é o negro que praticamente toma as ações todas do filme. Sim. Então, inclusive, isso é diferenciado. Essa coisa de você matar o negro no final, cara. Pronto, porra, tomou um spoiler master agora, senhor. Sim, o personagem negro vira zumbi e eu fiquei muito puto quando eu vi isso acontecer, cara. Eu senti raiva, cara. Era o único que não merecia ter virado zumbi, era o personagem negro do Noite do Morto-Vivo. Porra. Pois é, ele faz o cara tomando um tiro, porra, genial, assim, do aspecto narrativo, um final inesperado. Você é acostumado a finais, como é que eu posso dizer, mais comercial de margarina, né? Tudo termina bem. Todo mundo sorrindo. Isso, entendeu? Ele mostra um outro tipo de realidade. Ele mostra que nada está terminando bem ali. Então, essa coisa da menina, botar uma menina... A menina devia ter uns 15 anos, sei lá, comendo a carne dos pais, assim, porque ela virou... Ela devia ter uns 7, 8. Alguma coisa desse tipo, Bruno. Então, cara, assim, ele foge de muitas coisas tradicionais. Sim. Então, a gente precisa respeitar isso também, entendeu? Agora, olha só. É impressão minha ou Tom Savini Lavigne se vingou desse final do negro ter virado zumbi com aquele final do pai da família tomar um tiro da Bárbara no remake, cara. Cara, pode ter sido. Cara, porque eu nunca me senti tão vingado, cara. Porque eu por acaso, eu assisti o Night original e logo em seguida o Night do Don Savini, pra poder comparar, né, tal e coisa. Uhum. Não que se deva comparar, porque os dois filmes são fodas igualmente. A única diferença é que um é preto e branco e o outro é colorido, só. Uhum. Não tem nenhuma diferença fora isso. São praticamente o mesmo roteiro. Agora, no final, em vez de matarem o negro e transformarem em zumbi, pegaram quando o dono, o pai da família, saiu do porão, achando que tinha se livrado de tudo, que tinha se dado bem. Vem a Bárbara, não vai se livrar não, filha da puta. Pá! E um tiro no meio da testa dele. Ah, oh, que houve? Era zumbi? Era. Matei, era zumbi. Pô, tava querendo me atacar e tudo. Nossa, vocês não sabem como é que eu me livrei. Filho da puta. É, mas você tem que ver que... você tem que ver que tem que ter uma coisa diferente do original, né? Todos os remakes que eu considero bons, assim, de clássicos do terror... Como o próprio Halloween do Rob Zombie. Sim, bom. É, tem que ter elementos diferentes, porque senão vai ser mais do mesmo. Você vai só modernizar o filme, que exato. Aí não precisa fazer, entendeu? E nem aquele Psicose Remake, que é exatamente a mesma merda do filme. É, quatro a quadro, né? Então, pra quê, né? Se é pra fazer isso, pra quê? Você tem que ter uma visão diferente da história. Você tem que contar a história de uma forma diferente. E sim, até mesmo modernizá-la. Sim, mas também não pode exagerar que nem fez o Schneider e seus zumbis maratonistas, né? Ah, mas aí você já tem todo o contexto, porque o filme original é de 68, o Schneider foi fazer, 2004, né, o remake. Sim, acho que é 2004. É 2000, é meio dos anos 2000. Então você tem uma caralhada de tempo entre um filme e outro, e que tem muita coisa, porque o Schneider, ele obviamente fez o remake do... Na verdade, não do Night of the Living Dead, né? Ele fez... Não, ele fez do Dawn of the Dead. É, ele fez do Dawn of the Dead, que é quase anos 80. 70, né? 78. Então você tem aí 30 anos, vai. 30, um pouco mais de 30 anos de diferença entre um filme e outro. Então você tem muita obra, você tem muitas outras referências que o Schneider também usou, apesar dele estar falando do Dawn of the Dead. Por quê? Por que ele faz isso? Porque senão a galera que fosse assistir hoje o filme, a geração de hoje, ia olhar assim e falar, pô, esses zumbis são os imbecis, entendeu? Ó, acabei de ver o filme do Will Smith lá, pô, os zumbis são fodas pra caralho, por que nesse filme aqui eles não são? Entendeu? Então... É, uma coisa pelo menos eu tenho que concordar, o Schneider fez uns zumbis que eu tive medo. Pois é. E aí você tem, por exemplo, você tem hoje em dia aquele seriado Walking Dead, né, que é baseado num quadrinho. Sim, e senhoras e senhores, se vocês gostam de Walking Dead, agradeçam ao Jorge A. Romero, tá? Chamaram o Romero pra dirigir um episódio da série. Ele não quis. Especial. Ah, o Romero, inclusive, mesmo. Ele não quis gravar ele não quis dirigir o Resident Evil. Isso. Aí depois ele acabou fazendo o roteiro, ainda aproveitaram o roteiro dele, mas enfim. Não, mas o roteiro do Romero... Cara, o roteiro do Romero do Resident Evil é muito viagem na maionese, cara. Ainda leva a mão não, mas ainda bem que não aproveitaram. Mas a Capcom só chamou o Romero pra gravar o Resident Evil porque ele gravou um comercial pro Resident Evil 2, né? Pro jogo Resident Evil 2. Isso, que é foda pra caralho. Esse é muito maneiro. Muito bom. O que eu não entendo, sinceramente, Alexandre, é o seguinte, porque o Resident Evil 1, cara, ele tem aquela pegada de filme B, de filme trash, que o Bruno adora, cara, que fica muito no começo. Eu também. E aí, você também, exatamente. Que, cara, assim, o Romero, quando você vê aquela cena, você fala, caraca, eu daria um filme do Romero. Porque dá uma ideia de, querendo ou não, cara, trata mais ou menos aquilo, uma equipe de profissional, da SWAT, inclusive, né, que vai pro local, enfim, que tem os profissionais treinados e tudo mais, enfim, lutando contra os zumbis. E, cara, querendo ou não, desculpa, o Resident Evil tem muito disso, cara. Sim. Tem essa pegada. Principalmente o primeiro, o segundo também, eu acho. Mas o primeiro, cara, tem muito essa cara. Inclusive a estrutura de estar numa mansão, né, um local fechado. Isso é muito Romero, cara. Sim. Então, sinceramente, não entendi. Assim, a proposta pra mim, pode ser que o roteiro do Romero tenha ficado ruim, isso aí não vou discutir. Mas, cara, que ele praticamente, ele criou o que a Capcom só jogou pro game, cara, pra mim é claro. A referência. Claro. A única coisa que foge do estilo Romero é que os zumbis do Resident Evil são zumbis científicos, né? É. São zumbis por causa do T-Virus. É. O resto é tudo Romero, cara. Queremos ou não, Night of the Living Dead arranha um pouco isso, porque aquela sonda que tava no espaço, que volta. Isso, eu ia chegar. Tá... Ó, mas olha só. Não. Peraí. A sonda no espaço é no remake do Savini. No original tem também. No Night eles só falam sobre isso, mas eles não dizem que isso é a origem dos zumbis. Aliás. Mas eles dão a entender, né? É isso, Alexandre. Nenhum filme do Romero explica de onde que vieram os zumbis. Cara, a narrativa ali fica clara. Ele não ia botar aquilo ali à toa, entendeu? Toda cena que é mostrada no filme, ela tem que ter um porquê. Senão você corta ela na hora da montagem. Se ele deixou aquilo ali, cara, é porque a relação com a sonda de Vênus era importante pra pelo menos te dar um feedback do porquê tava acontecendo. Tanto que não existe uma outra explicação. Pra mim é claro que a sonda, quando voltou de Vênus, algum tipo de radiação, até porque os cientistas falam isso, que provavelmente era radiação, um nível de radiação muito, muito alto, que estavam fazendo com que os mortos recém voltassem à vida, cara. Pra mim a explicação é clara, é óbvio. Bruno, diga. Você acha que é Plan 9? Pois é, eu tava pensando nisso. Porque o Plan 9 do Ed Wood, né? Plan 9 from Outer Space, que por muitos é considerado o pior filme de todos, ele tem uma história parecida com. Quer dizer, não é a sonda que volta pra Terra, enfim. Mas são alienígenas que chegam na Terra e usam um raio elétrico para poder ressuscitar os recém-mortos, né, e causar caos. Nossa, que loucura. Mas eu ainda acho que os zumbis só se levantaram porque o inferno tá cheio. Ah, é? Uhum. Tá, mas aí já é o Army of Darkness, né, cara? É. Que, inclusive, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o Sam Raimi também tem um pezinho assim, muito próximo ao do Romero, cara, porque também fez filmes em áreas isoladas com tema, assim, meio sobrenatural também. Apesar de que o Sam Raimi levou mais pra área do demônio do que pra área do zumbi, mas sim, eu concordo plenamente. Ele deu uma explicação mais sobrenatural, na verdade, né? Sim. Mexeu muito mais com a questão sobrenatural que o Romero sempre ficou um pouco mais na científica, digamos assim. Mas sabe por que disso? Você sabe por que disso? Porque na época, entre os anos 60 e 70, a gente tinha aquela ideologia. Tinha Guerra Fria ali no meio, você tem que se pôr no contexto, né? Então tinha Guerra Fria, então na época você tinha aquela temática toda de sci-fi barato, porque a bomba atômica vai causar isso, a bomba atômica vai causar aquilo outro, que é o gênero que ficou conhecido como Atomic Horror, tá? Sim. E aí você tem essa ideia do Romero de trazer, de usar esses elementos, porque o que o Romero fez? O Romero, ele não... A genialidade do Romero é de ter conseguido juntar várias coisinhas legais de uma porrada de gênero de filmes e criar um subgênero de uma porrada de coisa. Por exemplo, ele criou um subgênero do Atomic Horror, criou um subgênero de filme de Monster da Gogô, ele criou subgênero de filme de refém e outras coisas, como por exemplo também filmes de time, né, se você parar pra pensar nos filmes mais novos dele. E aí ele consegue juntar tudo isso e transforma nesse filme que não é perfeito, mas que, poxa, é divertido demais, é muito bacana e sinceramente eu recomendo a todos assistirem Night of the Living Dead, principalmente o original. O remake é legal, é muito bom, mas o Night of the Living Dead é onde começou tudo, cara. Então, se você, porra, hoje em dia gosta de Walking Dead, você gosta de Resident Evil e etc., veja onde tudo isso começou, cara. Não foi no Plan 9, como eu brinquei, não foi no Night of the Living Dead. Agora, olha só, eu digo mais, eu vou pegar a sua recomendação, Bruno, e vou ampliar. Você assista sim a noite original, fique puto porque o negão virou zumbi, e depois assista o remake pra se vingar. Pode crer. Pra se sentir vingado. Pra se sentir vingado, cara. E aí depois você vai lá e assiste o Zombie Eaters, né? Ou então o Zombie 2, como vocês quiserem, de um italiano chamado Lucio Fulci, que foi muito sacana e resolveu fazer uma... entre aspas, continuação do Night of the Living Dead, que também é muito bom, cara. O zumbi, cara, o Lutfut é muito cara de pau, puta que pariu. Os italianos são cara de pau, cara. Os italianos, cara, qual você acha que é o diretor italiano mais cara de pau de todos? Ah, sem dúvida, Bruno Mattei, cara. Bruno Mattei. Matei. Ou talvez Joe D'Amato. Não, Bruno Mattei, cara. Pô, o Ratos, cara. Ratos é muito bom, cara. Vejam Ratos, não tem nada a ver com zumbis, mas vejam Ratos. Que tem um ratinho que entra por um orifício feminino e sai por outro, cara. Ele é muito caraca. Bom. É foda nesse nível. É foda, literalmente, nesse nível. Agora, interessante. Interessante também a gente falar, Alexandre, a forma que o Romero costuma filmar, né? A forma, assim, os planos que ele utiliza e tal. Você vê que ele não utiliza muito close, assim, ele geralmente utiliza mais planos abertos ou planos médios. Isso é muito interessante, cara, porque não é à toa que eu trouxe Bruno Costa dos Cinéfilos, que se é pra falar de filmografia e métodos de filmagem, eu não poderia escolher pessoa melhor do que Bruno Costa dos Cinéfilos. É, cara, porque o que que ele faz? O Bruno deve concordar comigo. Como ele tem geralmente muitas pessoas em cena, porque ele utiliza essa, o Bruno falou, essa fórmula de equipe, ele não simplesmente não pega um só e tenta trabalhar em cima dele, não. Ele utiliza o quê? O método de trabalhar essas pessoas exatamente como uma equipe. Então, em termos de composição de cena, geralmente ele mostra 3, 2, 4 pessoas ao mesmo tempo em cena. Então ele não tem como ficar fazendo muitos planos médios o tempo todo. Às vezes até rola, porque ele mostra 2 pessoas. Mas ele gosta mais de usar planos abertos para mostrar geralmente essa ideia que o Bruno falou, dessa ideia de equipe. A não ser quando ele usa um espaço muito fechado, né? Aí não, aí ele usa um plano mais médio, que é o que ele utiliza. Mas close é difícil. Por exemplo, você não vê o Romero utilizar close o tempo todo, praticamente. É, no Night of the Living Dead, você quase não tem close por uma questão de equipamento também, porque ele não tinha câmeras muito boas, tá? Ele não tinha umas objetivas legais. Então você tinha que colocar planos abertos mesmo, porque ele tinha 2 câmeras só pra fazer o filme. Entendeu? Então, ele tava limitado tecnicamente. Você não tinha. Agora, nos filmes mais recentes dele, ele até usa, né? Até porque ele passou a usar outros fotógrafos, outras técnicas, etc. Mas no. Entre aspas, na trilogia original. Na trilogia foi ótimo. Né? Trilogia original. A gente consegue perceber que ele vai evoluindo, que foi aquilo que a gente falou no iniciozinho, que ele vai amadurecendo, né? O Bruno definiu bem. Ele vai amadurecendo como ele vai filmando. Mas no Night of the Living Dead, realmente, cara, quando ele tenta fazer um close, não fica legal, ele tem que botar de lado, entendeu? Até mesmo pela questão da iluminação e etc. Exato. Isso é interessante, cara, que ele é inteligente até nisso, Alexandre. Porque se fosse outro qualquer, cara, teria feito o close e de repente até passaria. Porque como ele tava cru ainda tava pegando essa malícia, ele poderia ter errado em muita coisa ali. Engraçado, a filmagem, né, Bruno? Se a gente for ver o The Night of the Living Dead hoje, cara, ela é bem correta, assim, pro que ele tinha de equipamento e principalmente pro espaço. Ele obedece muito a composição ali, né, do que ele podia fazer. Você vê que como ele utiliza alguns planos abertos pra pegar as pessoas ao mesmo tempo e tudo mais, você vê que ele respeita muito a composição da cena, o espaço que ele tá trabalhando e tudo mais, que até é interessante, que geralmente quando você pega principalmente pessoa que tá começando assim, ainda mais o cara pouco orçamento e tudo mais, cara, o que acontece de erro, a não ser que você já pegue um cara muito experiente, mas que eu acho que não é o caso do Romero, até pelo que a gente falou, ele foi amadurecendo o estilo dele, né? Sabe por que que eu acho que você, sabe por que que eu te dou toda a razão, Bruno? Porque é uma curiosidade que talvez vocês não saibam, o Night of the Living Dead é de 68, na época o Romero tinha 28 anos, ele é de 40, né? Façam as contas, por favor. E o Romero brincava, vamos assim dizer, de filmar em casa desde os 14. Então o cara tinha pelo menos ali uns, sei lá, uns 12 anos de experiência em brincadeiras de filmagem antes de começar pra valer no A Noite dos Mortos-Vivos. Então eu acho que o feeling, né, se é que se pode dizer assim, né, o estilo, ele já tinha, ele só não tava ainda, só não tinha ainda o know-how, né, o olhar dele já era treinado, podemos dizer assim. Sim, seria a melhor expressão, apesar de eu não ter a técnica tão refinada, como a gente tava falando aqui e o Bruno já tava comentando, ele já tinha um olhar, porque cinema também é olhar, né, gente? A gente tendo a olhar as coisas e vai entendendo o que funciona e o que não funciona, né, Bruno? A gente não precisa ser extremamente treinado pra saber, porra, legal, o cara fez uma tomada interessante de uma determinada cena, porque a gente já viu muito filme. Então isso acostuma, o seu olhar vai acostumando isso, né? É, exatamente, até porque vocês estão falando também de referências, né? O Romero, ele tava no início de carreira, então com certeza ele tava filmando como... Ele tava filmando como os diretores que ele gostava na época, que ele sempre se espelhou, filmavam. Você vê que as tomadas abertas dele, que ele faz, lembram muito, por exemplo, algumas do Orson Welles, principalmente no Touch of Evil. Não sei se vocês viram o filme dos anos 40 do Orson Welles. Que lembra bastante, tipo, principalmente pela questão de jogo de sombras, etc. Porque você tem o plano aberto, você não desfoca muito o fundo, você deixa visível o fundo. Que hoje em dia também tem uma técnica que o pessoal tá usando bastante, que é focar muito. Você coloca o foco todo na frente e deixa todo o fundo desfocado, né? E aí você troca muito rápido. É, as pessoas fazem muito isso. Mas o Romero, por dois motivos. Um, as pessoas não faziam isso, as câmeras não eram boas na época o suficiente. E dois, ele não tinha uma câmera decente pra fazer isso. Ele também não tinha um diretor de fotografia pra isso, né? Então, desculpa, não, pode falar, desculpa, pode falar. Eu te interrompo. Pensei que você tinha terminado, pode falar. Não, que tem. Você vê bem isso naquela cena que já tá pro final do primeiro filme. Que tá vendo aquela horda de zumbis, que tem até uma zumbi que para numa árvore, come lá um bicho que tá na árvore, e você consegue identificar bem o que tá atrás. Apesar da iluminação nas externas dele, pô, acredito que por falta de orçamento não serem boas. Você é tudo muito escuro, entendeu? Até mesmo na versão colorizada, que foi colorida depois, né? Eles diminuíram, né? Mexeram bastante no contraste, etc. Aí você consegue entender melhor aquele fundo. Mas na versão original, no filme preto e branco, você mal enxerga o fundo, né? Tá. Eu não sei se vocês concordam, se vocês... Cara, perfeitamente. Inclusive, ia fazer uma intervenção falando do seguinte. A profundidade de campo, principalmente naquela primeira tomada do carro chegando, foi o que você falou, né? Ele não desfoca o fundo. Você vê perfeitamente o que tá lá atrás. Você vê a floresta ali atrás, os caras chegando de carro e tudo mais, que hoje em dia, como você falou, muita gente utiliza isso pra te dar essa noção de profundidade e tudo mais, de você desfocar. Você vê que não, ele utiliza, ele te dá campo de profundidade, mas ainda permite que a sua visão entenda o que está acontecendo. Agora, óbvio, à noite, com pouco equipamento, baixo orçamento, fazendo tomadas externas, cara, você vai sofrer por conta da iluminação, né? Sim, com certeza. E olha só pra corroborar com o que o Bruno Gunter falou, o filme A Marca da Maldade, que é esse do Orson Welles que você falou, Bruno, é um dos filmes favoritos do Romero. Aí você, só pra servir de curiosidade, quais são os 10 filmes favoritos do Romero da época quando ele começou a fazer os filmes dele? Os Irmãos Karamazov, de 58. Filmaço, vejo. Casa Blanca, de 42. Esse eu não gosto, não. Doutor Fantástico, né? De 64. De 64. Né, do esse Kubrick, que é o Strange Love, do Kubrick, né? O do Kubrick, é muito bom, cara. Eu amo o Dr. Fantástico. Um dos top 10 na minha lista, Bruno. Muito. Você, Matar ou Morrer, de 52. As Minas do Rei Salomão, de 50. Não é o remake. Não, não. É o Sharon Stone, por favor. Não é o Sharon Stone. 50, por favor. Intriga Internacional, de 59. Depois do Vendaval, 52. Repulsa ao Sexo, 65. A Marca da Maldade, de 58, do Orson Welles. E Os Contos de Hoffman, de 51. Cara, é só pérola, é só... Pô, você vê aí nessa lista, tem, pô, Hitchcock, tem, porra... Kubrick. Cara, Orson Welles. Orson Welles é à toa que o Romero, cara... É o quê? Porra, tem Bergman, cara. Ingmar Bergman, porra. Muito bom. Cara, as referências do Romero eram muito boas, né? O olhar dele foi treinado pra algo bom. É diferente de você treinar o seu olhar pra algo ruim, né? Então... Tipo Tarantino. Pô, Tarantino é bom. Sacanagem, eu adoro Tarantino, mas, as referências do Tarantino é tudo filme B, C, D. Não, senhor, não é só referência de filme B, C e D, não. Muita gente se engana. Tarantino. É brincadeira, pô. É coisa de Truffaut. Eu falo isso porque muita gente fala exatamente isso. Ah, aquele Tarantino é besta. Não vai por isso, não. O nome Band à parte é um filme do Godard. Ah, não, lembre-se disso. Exatamente. Hein? Cara, eu acho que Tarantino daria um outro podcast. Vai se ter. A gente citar só as referências que tem no Kill Bill. Crianças, calma. Vai ter um Notórios Nerds Quentin Tarantino. Aí você vai me chamar. Você tem que ter um parte 1, 2 e 3, cara, porque você é foda. Ou então vai ter a parte 3, 2 e 1. Ou então 3, 2, 3 e 1, porque é fora de contexto, né? A gente tá. O Tarantino é fora de ordem. É não, né, linear, né? Não... Inclusive, eu acho que valeria ter um Notorious Nerd trilha musical do Tarantino, cara. Porra, cara, é foda. É foda. Eu tenho que criar uma série de podcast musical só pro Tarantino. É. Tarantino é foda, cara. Principalmente a bagagem musical que ele tem, cara. Pô, a cinematográfica já é animal, mas, porra, é o trabalho do cara, né, porra? Não, só aquele papo do Like a Virgin no Cães de Aluguel, pronto, acabou. Matou ali. É foda, cara. Pô, mas vamos ficar no Romero, senão fudeu. Vamos focar. Uma coisa ruim, Alexandre, isso no meu entendimento, tá? É que os fãs transformaram a forma como o Romero faz filmes num gênero. Isso eu acho que não cabe. O Romero, ele criou um estilo, obviamente, um estilo de fazer filme com uma narrativa sempre dentro de uma fórmula, mas ele não criou um gênero, pelo amor de Deus. Você não considera filmes de zumbi um gênero, não? Não. Como não? Galera, olha só, em filmes de zumbis, com temáticas de zumbis, a gente tem comédia, a gente tem filmes pornográficos, a gente tem filmes de terror, a gente tem filmes galhofa. Então você não pode considerar como um filme, como um gênero. Eu precisava dessa deixa. O que é Shaun of the Dead? Ah, é um dos filmes mais fodas de todos os tempos, cara. O que é Shaun of the Dead? O filme que me fez conhecer a paródia bem feita de um filme de terror, cara. Não, por favor, é foda demais. Bruno Costa, obviamente, conhece Shaun of the Dead, né? Não conheço Shaun of the Dead. Todo Mundo Quase Morto? Não? Não. Caramba. Certo? Sério? Tu tá zoando? Não, tô falando sério, não, nunca vi. Cara, tome vergonha nesta porra dessa cara e vá ver. Agora tá, eu que digo, cara, que legal ver a revolta do Nerdmaster. Um absurdo, é o filme que me apresentou Simon Pegg. Nossa. Pegg, verdade, cara. Pô, o Shaun of the Dead é um filme paródia, cara, é um filme paródia. Mas aquela cena que eles começam a imitar os zumbis, assim, pra passar entre eles. Não, cara, a melhor cena não é essa. A melhor cena é matar um zumbi ao som do Queen. Pô, isso é verdade, jogando disco. Final, cara. Essa cena de matar o zumbi a Don't Stop Me Now é foda demais da conta, cara. Pelo amor de Deus. Verei hoje ainda, Alexandre, sua homenagem. Bruno Costa. Vejo, cara, você vai Bruno se abarrar. Costa, por favor, me permita, então, já que você não conhece, me permita te dar uma pequena sinopse de Shaun of the Dead. Opa. Pensa em Dawn of the Dead, Madrugada dos Mortos. Tira o shopping, bota um pub. Nossa, mano. Pronto, é Shaun of the Dead. Tá certo. É muito foda. Cara, eu não tenho como te dizer. Só pra tu ter. Como é que se diz? A timeline, né? Aquela subplot que tem no pôster. É uma comédia romântica. Tagline. É tagline, obrigado. É uma comédia romântica com zumbis. Tá certo. Inclusive, tem vários filmes. É o que a gente tava falando, né? Tem diversos filmes com zumbis que tem como pano de fundo zumbis, que não são filmes de terror. Então eu concordo com o Bruno, com o meu xará nesse ponto. Você não pode categorizar como gênero. Você pode criar um sub... O que o Romero fez, vejam bem, filmes de zumbis do Romero são subgêneros de terror, barra horror. Sim. Agora, você não pode dizer em momento algum que os filmes do Romero são um gênero. É que nem você tentar dizer que filme trash é um gênero. Não é. Você tem filmes trash que são comédias, que são suspense, que são sci-fi, enfim. Pra matar, Bruno, é pra te fazer, assim que acabar esse cast, tu correr pra Netflix e ver esse filme. O Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, eu nunca mais chamo ele de Todo Mundo Quase Morto, porque eu odiei esse título em português. O Shaun of the Dead é um filme tão foda, mas tão foda, que o Romero assistiu, o Romero adorou, e o Romero chamou o Edgar Wright, que é o diretor, e o Simon Pegg, que é o ator principal desse filme, pra fazer uma ponta de zumbis no Terra dos Mortos. Olha. E não só isso, o Romero já chamou eles pra frequentar a casa dele, aniversários, etc. Sim, eles viraram amigos do Romero por causa do filme. Cara, cara, Bruno, Gunter, me tira uma... O Argento é parceiro amigo do Romero, cara? Porque a filha dele, inclusive, trabalhou em um dos filmes do Romero. Sim. Mas eles fizeram muita coisa juntos, né? É. Agora, se eles são amigos... É porque o Dario, ele era uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, difícil, né? Você vê muito disso na questão até do Lutfult com o Mario Bava. Ele não se dava bem com os demais. Uhum. Ele foi se dar bem depois com o Lamberto, né? Que é o filho do Mario Bava. Agora, sim, você vê, ele teve problema. Cara, ele se envolveu muito com drogas, etc. Então, nessa época do Night of the Living Dead, até os anos 80, era complicado. Você vê até o próprio Mario Bava. O Mario Bava morreu foi em quando, gente? Esqueci o ano agora com o Mario. Mas quando o Mario Bava morreu, teve até... Que falta faz o Exumador, porra, né? Pois é, né, cara? O Exumador é o MDB vivo, cara. Pois é. Mas enfim, eu acredito que eles não tenham sido amigos, mas eles fizeram várias coisas, até porque o Lutfult, ele tava tentando entrar no... O Lutfult não, perdão. O Dario Argento tava tentando entrar no mercado americano. Você vê pela trilogia das bruxas dele, né, que tem, principalmente o Mother of Tears, que é o mais recente, né, A Mãe das Lágrimas, que é filme muito bom, não é de zumbis, é de bruxa, mas vale a pena ser visto, é recomendação. Mas é bom, é muito bom. E Bruno, eu te fiz essa pergunta porque ele, ao lado do Romero, são considerados, assim, digamos, os pais do terror, do que seria o terror moderno, né? Eu queria te perguntar o seguinte, o que do Dario a gente pode ver, se ele teve influência do Romero, ou o Romero teve influência do dele, ou nenhum dos dois tiveram influência nenhum do outro e simplesmente... Eu acho que os dois tiveram um pouco de influência de cada um, porque os dois bebiam na mesma fonte, que eram os filmes de terror italianos, tá? Apesar do Romero ser americano, ter a descendência cubana dele lá, como o Nerdmaster falou, fazer filme, produzir nos Estados Unidos, mas ele trazia muito do cinema italiano para o underground americano, e o próprio cinema italiano pegava depois, bebia de volta da fonte, tá? Então tinha esse ciclo. E o Dario Argento, ele fez muita coisa legal. O que eu posso recomendar pra você, talvez começar, é um filme chamado Suspire, tá? Que é o primeiro da trilogia das bruxas, que é um filme bom demais, cara. É um filme porra, mas tu já vai mandar começar com Suspire, cara? Que foda! Mas é uma boa pra começar, sim. Eu concordo com o Bruno. É um ótimo filme pra você começar, só que talvez, pra ficar mais na pegada do Romero, eu recomendaria vocês começarem a ver Mario Bava. Vocês querem ver filme italiano? Vejam Mario Bava, principalmente Twitch of the Death Nerve, que, porra, é um filmaço, é muito bom. Tem também o filme dos vampiros espaciais, que me fugiu o nome agora. Tem A Máscara do Demônio. Cara, tem diversos filmes desse cinema italiano que o Romero, ele bebeu na fonte, cara, pra poder criar, principalmente o elemento. Como é que eu vou dizer? O clima. É o clima do filme, né? Essa coisa de você encurralar as pessoas, entendeu? Você deixar aquela tensão toda. Isso tudo vem do cinema de terror italiano, tá? Isso é anterior a Romero, não é isso? Sim, é anterior a Romero. Você tem lá Mario Bava, você tem... Muita gente precisa entender que o Romero com certeza assistiu muita coisa disso, viu... Entendeu muita narrativa, a dinâmica, o ritmo que os caras colocaram, porque esses filmes que a gente tá falando também bebem muito dessa fonte que o Bruno tá falando aí. Então acho que é legal pra contextualizar pra galera que, não, o Romero simplesmente tirou da cabeça genial. Não, eu acho que ele pegou muita referência desses filmes de terror italiano pra compor a estrutura do que ele queria mostrar. Beleza. Sim, com certeza. Maravilha. Só pra galera, vocês querem ver filme bom pra caralho? Vocês querem ver filme maneiro, que, porra, tem um contexto nerd maneiro? A gente tá no podcast do Nerd Master, que é um podcast nerd. Eu quase esqueci disso. Né? Cara, eu já tava até achando. Não, eu já tava achando que eu tava gravando podcast, sabe? Vejam um filme do Mario Bava com Boris Karloff chamado Black Saba. Por quê? Primeiro. Deu nome à banda, cara. Sim, deu nome à banda. Deixou de ser Earth, porra, nome caindo pra caralho, né, cara? E virou Black Sabbath, né, cara? Cara, eu recomendo de filme italiano Bay of Blood. Bay of Blood, né? A Sonia Catena, muito bom, muito bom. Muito bom, cara, é muito foda. Ah, tem muitos, cara, tem The Whip and the Bar. Cara, Bay of Blood, Bruno Costa, Nando e Leandro, se vocês nunca viram Bay of Blood, é o filme mais cheio de plot twist da história do cinema. Cara, nesse exato momento eu já tô baixando já. Tem o de 90 também, aquele Dois Olhos Satânicos também, Bruno, que é do Romero também, não é? É do Romero. É do Romero. Mas esse... É do Romero, ele é do Romero em conjunto com Argento, esse, né? Na verdade, a produção é italiana, né? Ele, inclusive, o título dele é italiano, né? Do Iocchi Diabolici. Do Iocchi, é Iocchi, Iocchi Diabolici. Do Iocchi Diabolici. É bom, eu gosto. Mas é o que eu disse, os filmes do Romero... Cara, pra mim é aquilo, o Romero no coração é zumbi, cara. É difícil você ver alguma coisa do Romero que não seja. Você não vai remeter ele a algo diferente de zumbi. Você pode até. Ah, é? Ah, é? Então pronto, tô te propondo agora um desafio. Eu quero que você diga para os meus ouvintes do Paranerdia qual o melhor filme de zumbi do Romero e o melhor filme não zumbi do Romero. Puta, você vai me deixar assim... Boa. Essa é difícil, cara. Cara, eu vou ficar na nostalgia. Night of the Living Dead é o que eu mais... É foda, cara. Porra, tô escroto, cara, me botar nessa situação. Muito obrigado, eu também te amo. Cara, então, eu ficaria Crazy, com Night of the Living Dead. O The Crazy é um bom filme, cara. O The Crazy. Sim. Não, calma. Primeiro ele tá escolhendo o zumbi. É? Então tá. Night of the Living Dead, cara. Night of the Living Dead tá no coração porque é roots, cara. Agora, filme de zumbi não do Romero, cara. Não. Filme do Romero não zumbi. Ah, Creepshow. Essa é fácil. Ah, essa foi fácil. Você sabia que você ia achar fácil. Porra, essa é fácil. Pensei que você Bruno tava querendo Costa. Que eu escolhesse um filme não Romero não, de zumbi. Não. Bruno Costa, mesma pergunta. Qual o melhor zumbi do Romero e qual o melhor não zumbi do Romero? Cara, vou responder a primeira sua, na verdade, com dois filmes. Posso ou não? Pode. Meu querido, você então, aqui é convidado especial. Muito obrigado. O melhor filme, o que eu acho, assim, mais icônico em termos de zumbi, realmente o Bruno tem razão. Chama Night of the Living Dead. Por tudo que ele tem poder e por ele ser icônico, por ele trazer uma narrativa diferente, por ele formular situações que pra gente, pra época, eram situações até novas, por ele ter um final totalmente diferenciado. Agora, o que eu mais me diverti desses de zumbi é o Dawn of the Dead, cara. Porra, não tem como você não se divertir com esse filme, os caras no shopping com carro e tudo mais. Eu acho muito foda, cara. É, o Dawn of the Dead é foda, cara, mas é nostalgia, cara. Night of the Living Dead. Com certeza. Tá, e Romero não zumbi. Melhor Romero não zumbi. Cara, melhor Romero não zumbi, né? Então, esse, o Creepshow, o Bruno tem razão. O The Crazy, se eu não me engano, o Exército do Extermínio, ele trata de uma epidemia, não chega a ser zumbi, né? Não é zumbi. Não é de zumbi. Não é antigo nem apocalipse, é filme de catástrofe biológica. É, exatamente. Então eu acho que o The Crazy, inclusive, teve uma refilmagem depois, que é até interessante. 2010. Exato, lembra? E olha, a refilmagem, por incrível que pareça, vai ter gente aí soltando os cachorros, mas cara, tem umas pegadas Resident Evil ali muito interessantes, mas enfim. Não, e tem muita gente que acha aquele. Que é 28 dias depois, o Extermínio também é. Tem muita gente que considera o Extermínio também como uma espécie de refilmagem do Exército de Extermínio. Mas é, tanto que o nome é. Tanto que o nome é Extermínio, não é? Pode ser. Não, aqui no Brasil ficou como Extermínio. O nome original é 28 dias depois. Porque o The Crazies, essa refilmagem. Rapidinho, esse The Crazies tem o vilão do Duro de Matar 4, não é? Se eu não tô enganado? Acho que sim. Que é o Timothy Olyphant, se eu não me engano. Isso, é ele? Ele mesmo. Sim. Ah, porra. Então eu vi esse filme. Cara, a refilmagem realmente ficou boa, cara. Ficou boa. Legal. Sim. Não ficou ruim, não. Ficou bem legal. E, assim, esse The Crazies, cara, eu acho que a galera poderia ver. Eu acho que o The Crazies seria a minha escolha, na verdade, também. Muito bem. Nando, cara, sua vez. Melhor zumbi e melhor não zumbi do Romero. Cara, é A Noite dos Mortos-Vivos, né? Por ele trazer uma penca de coisas novas, né? Melhorar algumas coisas que já tinha na época. E fico também com o The Crazies, Exército do Extermínio. Muito bem. Leandrinho, meu querido, me diga lá, qual o seu zumbi Romero favorito e o seu não zumbi Romero favorito? Cara, Night of the Living Dead, acho que é o que todos vão falar, o que todos lembram, assim, acho que falo de Romero, acho que o primeiro filme que vem na cabeça é esse, não sei, a minha opinião. Agora, de não zumbi, o Creepshow também, cara, mas eu assisti, mas eu não sei, eu gosto do Romero falando de zumbi, sabe? Tá bom, tá certo, velho, não, beleza. O Creepshow, só pra galera saber também, é baseado no Stephen King, tá? Numa obra do Stephen King, que é, eu também sou muito fã de Stephen King, então, por isso que eu escolhi ele. Mas, bom, é, agora sou eu. Agora sou eu, posso também? E você, Nerdmaster, qual é o filme que você mais gosta de zumbis agora, e não zumbis? Agora eu tô no podcast. Cara, Zumbi Romero. Bom, eu acho que como dono desse podcast, sim, porque eu, apesar de tudo, eu sou o dono desse podcast, não sei se vocês lembram disso. Você é o Lorde Senhor desse paradelo. É, sim, muito obrigado. Eu vou dizer os três primeiros. Cara, eu não consigo... É igual filho, a gente não consegue... distinguir, cara, o Dia dos Mortos, o Despertar dos Mortos e a Noite dos Mortos Vivos, cara, são três filmes que eu assisto os três em sequência, cara, brincando, fácil, tranquilo. Eu dei a prova disso essa semana, que eu assisti os três assim na paulada e, porra, me diverti horrores. Eu gosto do Terra dos Mortos, apesar dele ter meio galhofado demais, né? O John Leguizamo não ficou legal. Não pegou. O Diário dos Mortos com aquele estilo câmera de mão também não me desceu legal. Fazer um found footage ali, mas não ficou bacana. E até porque a linguagem pra ele, found footage, eu acho que não funciona. Não funciona. E o Ilha dos Mortos, acredito, se quiser, eu ainda não vi. Então não posso falar mal de um filme que eu ainda não vi. É melhor que A Terra dos Mortos, cara. Ah, então bom. Eu até gostei do Terra dos Mortos, então eu devo gostar mais ainda do Ilha, né? Muito bem. É legal. E o meu filme não zumbi de Romero favorito é simplesmente Cavaleiros de Aço, Night Rider. Eu tava roendo unha aqui, eu pensando, caralho, ninguém vai falar de Night Rider. Night Rider é um filme de você ficar com a bunda colada na cadeira. Tu imagina aquelas justas medievais a cavalo, só que em motocas. É muito bom, sim, cara. Muito bom. Foda demais. E tem o Ed Harris, sim, cara. Sim, o Ed Harris tá no filme, cara. E é muito bom, cara. É muito bom. Eu recomendo. Quem quiser assistir Cavaleiros de Aço, ou em inglês Knight Riders, Knight, né? Assim, Knight Riders, né? Cavaleiros. Cara, imagina o seguinte, gente. São cavaleiros medievais, porra, em cima de Harley Davidson, cara. É só ver o pôster que você fica maluco. É um cavaleiro medieval em cima de uma moto, cara. Cara, porque assim, cara, eu não tenho como não falar de Creepshow, né, cara, que é Stephen King, eu sou muito fã, mas eu tava me coçando pra falar Night Rider, cara, ainda bem que você falou, né, Nerdmaster. Eu imaginei que você ia falar de Night Rider, mas eu vi, não, Creepshow é Stephen King e o Brunão é fanzaço, é puta do Stephen King. Sou, cara, eu sou putinha de muita gente, cara. Inclusive do George Lucas, do Stephen King, porra. Do Vanilla Ice, cara. Do Jorge Romero. É, o Jorge Romero estiver falando de zumbi também. Eu viro putinha dele, cara. Vixe. Facinho. Bom, senhores, eu acho que podemos encerrar por aqui. 2 horas e que lá vai porrada de conversa. Porra, deve dar um episódio muito gostoso de ser assistido. Vamos às considerações finais. Bruno Frick, meu querido especialista que mandou bem pra cacete, quase foi um exumador. Ah, eu aprendo com meu irmão, né, cara? Alguma coisa você tinha que aprender com ele, né? Pelo menos um combover você sabe fazer de... O que você acha, por que você recomendaria, primeiro, você recomendaria aos ouvintes do Paranerdia que não conhecem Jorge Romero a conhecerem? Sim, com certeza. Eu acho que quem curte filme de terror, quem gosta desse filme de suspense, esse thriller voltado pro horror, tem que assistir filmes do Romero, principalmente o Night of the Living Dead. Eu insisto nisso. E também o Day of the Witch também é muito bom. O Crazes também é muito legal. mas o Night of the Living Dead, que é, trouxe pra aqui, pra América, né? Trouxe pros Estados Unidos e popularizou. No entanto, que é um filme cult, não é à toa, tá? Ele pegou esses elementos do cinema italiano e conseguiu popularizar, o que é muito legal. Eu sou muito fã do cinema italiano, mas o Romero conseguiu trazer isso. E isso, a gente tem que bater palma pro cara, porque ele conseguiu criar um subgênero que, porra, a galera toda se amarra. Muita gente faz coisa legal. Pô, você tem até de, sei lá, de Zumbilândia a Shaun of the Dead a filmes mais sérios, como do próprio Schneider, né? Que é um remake dele, mas tem. Muito então, bem. Romero, vejam, porque você, se você curte um cinema que, pô, acho que ok, eu tô no Paranerd, eu não posso falar mal do Michael Bay, né, cara? Pode, mas... pode. Por favor, não. É, por que não? Até aqui foi falar do Michael Bay, cara. Não, então, pô, se você já queria, você pode falar mal do Michael Bay, você pode falar mal do Ebol, principalmente, se você não, quiser. Do Ebol não, do Paul W.S. Anderson, você pode falar mal. Pode, não tem problema não. A gente, o Paranerd não se responde possibiliza pela opinião dos seus convidados. É. Não, porque é o seguinte, a galera paga muito pau pro Michael Bay, paga muito pau pro Nolan. O Nolan eu até entendo que ele consegue fazer muita coisa boa, mas a galera tem que conhecer os diretores de raiz, cara. Sim. Aqueles diretores mais antigos que transformaram esses diretores de hoje no que são, tá? Muita gente não... Pasmem, muita gente não conhece Steven Spielberg, cara, como diretor. Sim. Isso é uma coisa que assusta, cara. Assustador. É, assusta demais. Assustador. Então, a galera tem que conhecer esses diretores mais antigos. E não só o Spielberg, né, com os primeiros filmes dele lá, aquele filme lá, o duelo lá do caminhão, que é muito bom. É um ótimo filme de monstro. Como é que é qual é esse do caminhão do Spielberg? Cara, que eu não lembro o nome. É o duelo. É o duelo, né? O duelo que... O cara tá dirigindo um carro, aí vem um caminhoneiro atrás dele. Sim. Que nossa. O caminhão é o filme de monstro. Que você pode parar pra pensar, ele é um monstro também, né? Sim. É o mesmo tipo de pegada, né? O Tubarão também, um outro filme. Tubarão, muito porra, bom. Claro, Tubarão. Essa pegada Hitchcockiana que ele colocou no filme, que vale a pena. Compondo com a trilha sonora, né? Coisa que do Tubarão eu gosto muito mais do Tubarão 3, que o Tubarão é mais poderoso do que a máfia, né? Porra, cara, mas é. Cara. Mas não é Spielberg, né, cara? Tá bom, tá mas, bom. Mas enfim, resumindo, o Romero é um cara que merece a atenção da galera mais nova, até porque ele continua na ativa. Os filmes da ativa dele, os filmes atuais dele, não são tão legais, na minha opinião, quanto os primeiros, mas tem seu valor, entendeu? Ele tá tentando se renovar. E, cara, vejam, corram atrás porque vale a pena. O cara ficou muito tempo parado, tá voltando a fazer coisas agora. São interessantes, tem algumas ideias interessantes, mas vocês têm que conhecer os filmes antigos, por favor. Cara, e vale o Romero hoje em dia tá com uma cara de tiozão boa praça, cara. Pô, é muito... Tá, ele tá com a cara de Scorsese, não, cara. É aquela cara de que... Se eu encontrasse Romero na rua, cara, eu dava um abraço tão gostoso nele, cara. Ah, que meme. Eu não me importo. Você encontra ele na praça dando comida pro pombo. Cara, eu não me importo nem um pouco de parecer gay, mas eu ia dar um abraço tão carinhoso no Romero se eu encontrar. Porque ele parece aquele tiozão boa praça, cara. Aquele tio que te conta as histórias engraçadas quando teu pai e tua mãe não estão perto, entendeu? Ele lembra aquele personagem da animação Up. Vocês lembram? Só que é o velhinho do Up esticado, né? Porque o Romero é alto. É verdade, né? E de cabelão, ele, né, cara? Ele lembra mais aquele velhinho do curta da Pixar também, aquele tão jogando xadrez com ele mesmo. Pior que é verdade, o Jerry, né? Que é o Jerry's Game. Sim, parece pra caramba com o Jerry. Bruno Costa, recomendas Romero para meus ouvintes do Paranerdia? Por quê? Cara, eu acho o seguinte, o Bruno falou uma coisa interessantíssima que eu assino embaixo, cara. Você precisa conhecer, entender quem montou o que esse cinema que a gente entende hoje, principalmente de terror. O Bruno falou do Dario Argento, a gente falou do Romero. Eu acho que buscar essa raiz, o que foi construído antes, como se fazia cinema antes, né? É interessante até pra você entender como é o cinema atual. Eu acho que o Romero, foi o que o Bruno falou, The Night of the Living Dead, ele não se tornou um filme cult à toa. Tem toda uma história, tem toda uma... uma estrutura, tem todo um ponto, o contexto da época, os próprios filmes que estavam sendo lançados, e muitos filmes foram lançados, muitos bons filmes, filmes até com maior orçamento, e cara, muitos caíram no esquecimento, e Night of the Living Dead, 300 mil anos depois, ainda continua sendo um filme cult, reverenciado, com lá o orçamento baixo dele, com a estrutura que pra muita gente hoje é clichê, mas na época não era. Então concordo, tem que ir atrás, tem que ver esse material, tem que conhecer esses diretores mais clássicos, sim, tem que entender o estilo de narrativa, de filmar de cada um, pra você poder treinar seu olho e filtrar, olha, isso eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acho legal. Eu recomendo, cara, eu recomendo o Romero porque, acima de tudo, cara, eu acho que tem que se respeitar o que foi feito. Perfeito, muito bom. Nando, sua opinião, por favor. Você recomenda Romero para meus ouvintes? Por quê? Claro, não só para seus ouvintes, como qualquer um que fale que gosta de cinema, cara. Não só o Romero, como da onde ele bebeu, né? Da fonte, da onde ele tirou as ideias dele para fazer os filmes, né? E o Night of the Living Dead, como a gente falou aqui, é o cult master, trouxe várias ideias e tem que assistir, cara. Tem que, não só como o Night of the Living Dead, como o Despertar dos Mortos, o Dia dos Mortos, o Exército de Extermínio, todos importantíssimos aí pra quem gosta do... Knight Riders também, por favor. Isso, também. Também. São filmes importantíssimos aí pra quem gosta do gênero terror, horror também, né? Muito bem. Assistam, cara. Perfeito. Leandro, meu querido, sua opinião sobre Jorge Romero, por favor. Cara, todo mundo que gosta um pouquinho de filme de zumbi, de terror em si, tem que conhecer Jorge Romero. Sabe, pra ver de onde começou tudo esses The Walking Dead de hoje em dia. Uhum. Não se basear somente no que vê ali na série de hoje, né? Saber o que é, como que foi a história, toda a evolução, obrigação de quem gosta de filme desse gênero. Desse gênero não, desculpa, desse tipo. Sim, sim, muito bem, muito bem. E eu, obviamente, que recomendo, senão não estaria fazendo aqui um paranerd a respeito desse maravilhoso diretor, que, ao contrário de outros notórios nerds que eu já tinha feito anteriormente, o Romero continua vivo, por favor, a gente não matou o Romero ainda não, tá? É verdade, ele ainda tá vivo. Assim como o Peter Jackson, sim, né, que espero que você faça também. Parei, e veja parei. O Fome Animal também. Farei, Animal... farei em breve, farei em breve. Aí o que acontece? Por que eu recomendo Jorge Romero, e mais especificamente A Noite dos Mortos-Vivos, para que vocês assistam, queridos ouvintes? Porque, em primeiro lugar, A Noite dos Mortos-Vivos ficou tão enraizado na cultura pop americana e mundial que ele é considerado hoje um dos filmes mais parodiados do mundo. Aquela brincadeira do Night of the Living Dead não foi à toa, entendeu? O cara criou simplesmente, digo até 90% dos clichês de filmes de terror que se usam hoje em dia. O cara simplesmente é o papa dos filmes de zumbi. Se você gosta de Resident Evil, meu querido, o jogo, não os filmes. Se você gosta do Walking Dead, a revista, não o seriado. Não, apesar que eu gosto do seriado também. Se você gosta, sei lá, de House of the Dead, o jogo, não o filme. Ah, o filme é... Por favor, não, né? Não! O filme não! Não! Não! Se você gosta de qualquer coisa, se você gosta de ir numa zombie walking, meu querido, você deve isso a Jorge A. Romero. Então, levante esta sua bunda gorda e nerd da cadeira, senhor ouvinte do Paranerdia, e compre os filmes de Romero que estão com os links aqui embaixo do Paranerdia. Cachim, tam. Inclusive, eu tenho que aqui agradecer, o Nerdmaster me deu um DVD do Night of the Living Dead, eu tô aqui agradecendo publicamente, obrigado de coração. Inclusive, eu revi o filme com o DVD que você me deu, cara. Ah, porra, cara, é que na época que ele foi lançado pela NBO, eu pensei, cara, a NBO, ela é uma ótima distribuidora, mas depois ela vai parar de fabricar. E eu pensei, cara, eu acabei de conhecer o pessoal do Podtrash, o que eu posso dar pra eles como um agradecimento pelas risadas que eu já dei muito no Podtrash? Um filme do Noite dos Mortos-Vivos, lógico, porra. Eu agradeço mesmo, cara, porra, muito bom, cara. Vou de coração. Ah, obrigado. Nada disso. E vamos aos jabás finais. Bruno Costa, Você tá lá no cinéfilos.com.br, né, meu querido? E no cruzadorfantasma.com.br também. Mas onde a gente encontra você fora isso? Tem Twitter? Como é que é o seu Twitter? Twitter é o arroba zumbirosca. E no Facebook também tô lá, Bruno Costa, só me adicionar, pode... adicionar lá que tá tudo tranquilo. E é isso aí, estamos aí no Radiofobia também, você me encontra, então. Todas ali. E eu e o Brunão, a gente tá começando uma iniciativa junto com o Masmorra Cast Super Novo, que vai dar o que falar. Sim, coisa boa tá chegando aí, tá galera. Chegando coisa boa. Eu sei de bastidores dessa história, mas eu não posso contar. Tá me coçando pra contar, mas eu não posso. Lá, lá, lá, lá. Freak, meu querido, que de freak não tem nada, é freak? É o seu sobrenome? Não é a sua natureza de espírito? Apesar de que muita gente considera que é a sua natureza de espírito também. Onde que é, a galera... freak é só no, nos filmes que eu vejo, né? É. Onde que a galera te encontra, meu bom? Ah, a galera pode me encontrar no Twitter, né? Pode seguir lá, @podtrash, ou então... @gunfree, né? Que é o Randall que eu usava em época de BBS. E também lá no site do Podtrash, né? tdump.com, tá? Apareçam por lá, que eu acho que se vocês gostaram desse Paranerd, vocês vão gostar pelo menos do Zombie 2 que a gente fez do Loot Foot, que eu recomendo. Sim, mas a galera já te conhece do filme Trash que a gente fez aqui no Paranerd também, né? Então. Sim, com certeza. Vocês já são de casa. E quem quiser pode ir também no www.podtrash.com.br, porque este puto aprendeu que td1p.com não é um bom endereço para você recomendar o Podtrash. A galera não encontraria muito bem. Ah, mas é porque vem de o td1p.com é de The Dark One Productions. Porra. Tudo bem, mas só que o cast não se chama The Dark One Productions, porra. É, mas enfim, é uma história longa que um dia eu conto. Tem um motivo. Você vai contar em breve no Farolão. Isso vai ficar de fora no cast, mas tudo bem. O Leandrinho, meu pequeno Padawan, onde é que a gente te encontra, Benê? Cara, tá todo dia no Twitter do Nerdice ou também no meu pessoal, @lecalegari. Agora, vamos deixar isso claro, que é Nerdice. Com dois isso. S's, né? Porque Nerdice, a pessoa, né? A pessoa pode pensar que Nerdice é com um D e C, né? Ah, não, é Nerdice. Isso, com dois D's e dois S's. Muito bem. E o site qual é? www.nerddice.com.br. Muito bem, muito bem. E Nando Almeida, meu querido convidado que falou pouco, mas falou bonito. Onde é que a gente te encontra, meu filho? Cara, vocês podem me encontrar no Twitter no @NandoAlmeida, no Facebook NandoAlmeida22 e também no geektalk.com.br. A gente ainda tá numa discussão se esse 22 é pela sua idade ou porque você é maluco. Não, porque na época que eu fiz é 22, né? Eu tinha 22. Ah, tá. É porque você... Aí ficou. Todo mundo sabe que 22 é o cunha de maluco, né? Sim. Então pronto. Foi todo a Fife, dois patinhos da lagoa, vote a Fife 22, cara. Nossa, boa. Horrível. E depois dessa, eu me despeço com... Vida louca e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy, it all started with the Big Bang.